Alfa, à direita, Alfa, Kilo, Pátio, 3, Azul, 4, 0, 9, 6, 2. Tá 3891 no livre pouso no 10, vento 080 graus com no 1 nós, altímetro no 0 no 4. Copiando livre pouso no 0, tá 3891. Tá 5899, desce mantendo 2000, autorizado final ILS. 5899, desce mantém 2000, autorizado final ILS pro EJET 5899. Tipo 5344, desce e mantém 3000. 5344, desce e mantém 3000. Salvador Webjet, Whisky Juliet Oscar, no aguardo, através do portão 06. Isso aí, agora até a entrada do Pátio 3, vai manter posição na entrada do Pátio 3, o Juliet Oscar. Entendi. No solo 06, livra direita, vai dar passagem à aeronave da Azul, rapaz segue via Alfa e reporte antes da Juliette. Ok, livrando, dá passagem para Azul, Alfa antes da Juliette, 3891. Ah, Rima mantém essa frequência. Mantendo a frequência, 3891. Correção, gol no 805, pronto, cópia. Pronto, 4805. Gol no 805, autorizado para Sierra Bravo, November Tango, na Atlas Zulu 10, nível de voo 370. Pistinhos 10, primeira curva à esquerda, subida Puka, transição Zipar. Controle 120, decimal 8, transponder 5431, gol no 805. Autorizado Natal, nível 370, via Atlas Zulu 10. Decola da pista 10 com curva esquerda, na Puka, transição de espaço. Controle 1208 e transponder 5431 para o gol 1805. 5431, no cotejamento correto, gol 1805, no portão 4, chame quando pronto for o pushback acionamento. Vai chamar quando pronto. Juliette Oscar ingressará com cautela no pátio 3, observará o Embraer da Azul, que irá parquear no portão 7. Na posição 7 do pátio 3 e mantenha a posição na entrada do pátio 3, aguardando para seguir com o reboque, o Whisky Juliet Oscar. Positivo, pois é, no aguardo do Azul. Padeceu para 2000, autorizado final do LS, tipo 5344. Muito boa noite, Objeto 5899, estabilizado no ILS. Boa noite, Objeto 5899, tráfego avistado, ajuste no 0 no 4, cheque trem. No 0 no 4, trem baixado e travado. Web 5899, autorizado pouso na pista no 0, vento de 08, 0 graus com 1 no 1 no nosso. Autorizado pro Objeto 5899, gente. 3891, tá próximo da Juliette. 3891, observe o Boeing do objeto sendo rebocado por pátio 3. Quando com segurança, autorizado ingresso até terremoto do pátio principal 3891. Ok, terremoto, qual a posição da remota? Ah, o que eu tenho aqui no sistema 1 no 3, só que o senhor deverá atentar o sinalizador na remota. Ah, positivo, já temos segurança aqui para entrar no pátio, vamos observar o balizador 3891, boa noite. Boa noite. Whisky Juliette Oscar, com cautela, após o ingresso da aeronave da Azul, autorizado para seguir um reboque, reporte ao término. Comandor, bom dia, o TAM 3152 centro da Alfa, autorização Maceió. Bom dia, dia, Transizona 52. Provável subida pouca transição Caju, aguarde cobra, senhor. Guarda, obrigado. Estabilizado 3344. Final ele é a torre 1186, trip 5344. Completa e chama a torre 1186, trip 5344. Até já. Até, bom dia. Torre Salvador, boa noite, ao Trip 5344, passou Duna Visual. Bom dia, Trip 5344, tráfego avistado, ajuste no 04, continua a aproximação, agora a autorização. Guarda na autorização, 5344. Objeto 5899 no solo, Zona 1, libera a pista próxima e direção à direita. Táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 10, nesta frequência, web 5899. Alfa Juliette, portão 10, na sua frequência, objeto 5899. Então 3152, pronto, cópia. Affirm, sure, prossiga. 3152 autorizado Sierra Bravo Mike Oscar, na Upper Whisky 58 até Orágua, após direto, nível de voo 330. Pistinho 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120, decimal 8, transponder 5434, TAM 3152. Autorizado Maceió, nível 330, decolo da 10, Puca, Caju. Urago, Urago DCT, 120, controle 5434, transporte 3152. 1208, controle Salvador, senhor, portão 612, chame pronto para o pushback, acionamento. 208, controle, chama pronto, transporte 3152. Trip 5344, cheque trem. Baixado e travado agora, 5344. Trip 5344, autorizado pouso na pista no zero, vento agora de 08 a 0 graus com 10 nós. Autorizado pouso, Trip 5344. Salvador Webjet, Juliette Oscar, finalizou o reboque, obrigado, um bom dia. Obrigado Oscar, obrigado, bom dia. Voo no 805, está na posição 4 para pushback, treinamento. Posição 4 aprovado, chame pronto para o táxi no 805. Vai chamar pronto para o táxi, 805. 344 no Solo Zumo 5, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa, chama ingresso ao taxiway Juliette nesta frequência, tanto coesão 5344. Ok, livra pela direita, táxi via Alfa e Juliette, e reporta da Juliette nesta frequência 5344. Afirma. Poderia confirmar o box para o 5344? 5344 deverá manter posição antes da Juliette rodando o ingresso. Sim, antes do 5344. Gol 1805 Prototax. 123, 123 a bordo. 2h42, autonomia alternativa Maceió. 2h42, Maceió, confirme. 1-2-3, senhor? Afirmo. 1-2-3, copiado. Táxi aprovado via Índia até o posto espera pista no 0. Ajuste no 0 no 4. Chame pronto para decolagem no posto espera pista no 0. Gol 1805. Posto espera no 0, vai chamar pronto. Gol 1805, ajuste 1014. Trip 5344, observando o gol, autorizado ingresso, Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, observando o gol, Trip 5344. Boa noite, 05, Alim decola, pista no 0, vento 08, 0 grau, 09 nós. Alim decola, gol 1805. iniciando a decolagem da 10, o gol 1805. Noite 05, decolado aos 21, chame agora o controle em 120.8, tenha um bom voo, gente. 1208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, é o gol 1805, decolado na sua escuta. Boa noite, contato radar, serviço de vigilância, na saída Puca, Jamos e Pá, suba inicialmente restrito ao nível 1110. Puca, Jamos e Pá, restrito 110, 1805. Matias, sobre a sala de comunicações, em Jambo, pode assumir a sua subida para o nível 370, boa noite 05. Sim, 1805, restrito 110, é caso de falha de comunicação, Jamo, sobe para o 370. Afirmo. Boa noite, ascendente 746, cruzando 1750, perdeu o contato com o Telo. Vai, ascendente 46, ascendente de inspeção, desse mantenha 2000, autorizado chegada a Mari, ajuste 1-0 no 4, aguarde procedimento ILS X-Ray. Ascendente 10 para 2000, ajuste 1-0 no 4, solicita pro ETAP. Autorizado ETAP, web 6746. Autorizado pro ETAP, 6746. Mativo, confirmando, descendo para 2000 pés. 2000 pés, web 6746. Subindo inicialmente até o nível 110, devido a tráfego no momento da sua posição de 3 horas a 3 milhas, mantendo o nível 130, é um CR 208 com rumo nordeste, 1805. 805, ciente, restrito 110. Brava Fatão, temos um Boeing 737-800 da Gol, na sua posição de 10 horas a 3 milhas com rumo nordeste. Cruzando o nível 080, subindo inicialmente para o nível 110. Bravo, Fatão. Tá ciente, visual com o tráfego. Bravo, Fatão. correspondente 05 subindo até o nível 120, 120. 120, 120, 905. Comandante 31 52 para posicionamento na posição 6. Aprovado no 612, 3152, chame táxi. Chama táxi no 612, 3152. Direto Natal. Direto Natal, no 805. Ainda está restrito 120? Afirmativo, estou aguardando aqui dar 5 milhas para poder continuar sua subida aí da separação radar aqui. Ok, ciente. Boa noite, 05, subindo agora para o 370 sem restrição. Braço já superado, já mais de 5 milhas aqui, nossa separação radar já deu. Ok, ciente, subindo para o 370 no 805. Brava Fatango, tráfego já subindo para o nível 370 com separação já suficiente. Avisou com o tráfego aqui na nossa próxima, muito obrigado. Chame Recife agora na frequência 12685, alterna 25 decimal 45, gol no 805. 12685, 12545, obrigado, boa noite. Boa viagem. Lima que resolveu a sua identificação na escuta para a descida. Vou aí no rumo de Bonf para a chegada Bonf, aguarde LS X-Ray, ajuste no 014, Lima, Kilo Zulu. Vou na Pro do VR, na escuta para a descida, ou modificação das regras para prosseguir visual para a pista 97, Lima, Kilo Zulu. Aí o 6746, autorizado final ILS. Web 6746. Autorizado sinal ILS, Web 6746. Taxi Otan 3152-1054 Aracaju 164. Copiado 3152, táxi aprovado via Pátio e Índia até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 4. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no 0, Otan 3152. Pátio Índia no 0 no 4, chama ponto de espera pronto, Otan 3152. Salvador, boa noite, Gol no 890. Nove e meia, controle, boa noite, atendendo a situação, desse mantém 3000, aguarde procedimento LS X-Ray, autorizado chegada a Mari, ajuste 1-0-1-4. Ok, chegada a Mari, LS X-Ray, 1-0-3000-1014, gol no 8-9-6. No 714, informação Bravo correta, aguarde um minuto para a cópia Aracaju, Pucajama direto, senhor. Pucajama aguardando, no 714. 3152, pronto cópia. Correção, 3152, pronto para decolagem. Pronto. Repetição 3152, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento 080 graus com 07 nós. Gol no 714 agora, pronto para cópia? Pronto, 714. Gol no 714, autorizado Sierra Bravo Alfa Romeo, na rota do plano de voo, nível de voo 230, pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, subida Pucajama, Aracaju, controle 120 decimal 8, aciona 5440, gol no 714. Ok, autorizado Aracaju 230, via rota do plano, decolando zero, curva esquerda, Pucajama, Aracaju. 1208 ao controle, 5440, transpone, gol no 714. 5440, cotejamento correto, gol no 714, no portão 2, chame quando pronto para o pushback, acionamento. Agora quando pronto, gol no 714.